Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Aqui é o Febrini e o meu pior erro foi marcar esse podcast para 9 horas da manhã de um domingo. É, olha aí. Todo mundo na igreja deu nisso. Aqui é o Govanon e meu erro foi pôr a carteira em cima do balcão naquela sexta-feira. Sumiu minha carteira com os documentos. Meus documentos todos perdidos. Nossa. Caramba. Tudo de novo. Meu Deus. Aqui é a Grok e não existe coisa mais nociva que um idiota de iniciativa. Boa, boa. Parafraseando o poeta Jimmy London, quem quiser procura aí. Aqui é o Arieira. E se o erro do Febrini foi marcar o cast para as 9, o meu foi chegar em casa às 7. É. Chegou em tempo. Chegou até a hora, pô. Chegou adiantado. Só chegou mesmo. É, então. Mas vamos lá. Vambora. Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os piores erros da humanidade. Cada um vai dar um pior erro da humanidade e a gente vai debater e discutir um pouco sobre cada um dos temas aí. E a gente vai trocar essa ideia aí depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. É isso aí, Arieira. Agora a gente tem e-mails, cara. Chupa, Nerdcast. Isso aí, cara. E-mails e comentários no blog. Volume, nossa, espetacular. De um e-mail. Vamos ler aqui um e-mail de um menino chamado Pedro. E ele mandou assim: pô, parabéns pro pessoal. Me chamo Pedro e estou gostando muito do podcast de vocês. Como vocês conseguiram o contato do Android do Nerdcast? Como assim? Aí eu mandei pra ele: como assim, é, cara? E ele respondeu: pô, o cara que fez com vocês o podcast do Hércules. Com certeza que eu tô falando do Govanon, cara. Só pode, cara. Não é o Android, não, cara. É o Govanon. Explica aí, Govanon. É, eu agradeço ser confundido com o Android, que é um nerdcaster que eu admiro muito. Não só pela inteligência, bem como pela dicção. Mas eu não sou o Android, eu sou o simplesmente o Govanon. Mesmo assim, obrigado pela confusão. Ou não, né? Caraca. Ou é o Android mesmo, tá só fingindo. Tá usando outro nome aqui, vai saber. Autotune. Se você quiser continuar ouvindo pensando que ele é o Android, por mim tudo bem. Importante você ouvir. É isso aí, gente. O Arieira teve que sair ali pra resolver alguns problemas. Foi matar uma pessoa ali e já volta. Então eu vou continuar aqui com o Govanon e com a Luanda. Enquanto olha a gente aí. Não vai enterrar o corpo. Bem, eu achei que ele tinha ido ao banco, mas tudo bem. Pode ser. É, parece que essa é a desculpa oficial, né? Ainda não sabemos. Lerei o e-mail do Guilherme Vertamati. Caras, não é segredo pra ninguém do quanto eu gosto do cast de vocês, mas, por conta disso, na primeira vez que eu ouvi Alguma Coisa Cast, eu paguei um mico fenomenal em público. Por causa do meu trampo, eu viajo muito de carro e sempre paro na estrada para tomar café nos lugares mais alternativos que podem imaginar, pois estava eu ouvindo o cast Mario vs Sonic, dando muitas risadas. Parei num posto da estrada que às 7 horas da manhã ficam lotados e pedi um café grande e quente. Eu vou pedir para café frio, não café frio, por favor, geladinho. E, né? Daqueles que você toma devagarinho e ainda assim queima a garganta. Estava no meio de um belo e sacrificioso gole quando escuto: é fácil fazer um robô. Corta um esquilo no meio e enfia uma pilha nele. Eita. Velho, abriram as portas do inferno. Ao segurar a maior gargalhada até o momento, o café decidiu sair pelo meu nariz. E eu pareci um maluco. Gargalhando com lágrimas de dor. e gritando que estava quente. Para! Caramba! Sabe quando aqueles bebês que saem bolha de sei lá, de quando estão chorando e sai bolha do nariz, assim, ó. Catarro. Eu imaginei agora, catarro. Catarro, é. Sem pudores. Ai, meu Deus. E quando me acalmei, vieram me perguntar se eu estava bem e só consegui responder: corta o meio e coloca uma pilha. Ai, esqueci, não, mano, que tinha cavalo. E de brinde tive que usar um colete de segurança o dia todo para esconder a mancha grotesca de café na minha camisa. Parabéns. O programa de vocês é show. Continue assim que a bironga vai longe, seja lá o que bironga seja. Seja lá, é isso que eu ia falar. Eu estou com medo dessa palavra agora. Eu estou abração. Com medo de digitar no Google. Bironga, né? Procura aí, gente, o que é bironga. Google, me ajuda. Aparece uma birongona aqui. E aquele se despede com o efusivo abração. Muta! Nossa, os cara, imagina a cena. Eu recomendo você escutar o próximo Alguma Coisa Cast, então, que você mandou um abração, então você deve fazer parte dos ursinhos com desenhos na barriga. Coisa linda. Foi o primeiro cast então, que a Luanda gravou drogada. Os ursinhos tatuados, digo, logo carinhosa. Mais, logo virão... Personas, eu vou começar com o e-mail da Estela Lira, nossa querida Sally Mustang, que já tenho prazer imenso de conhecer. Tudo começa numa terça-feira, meio-dia, aquele sol que somente no Pará tem. Alguns colegas iam andando pela avenida principal da cidade, depois daquela zoeira no colégio, eu sendo a palhaça da turma. Precisava elaborar a palhaçada, a loucura, a falta do que fazer do dia. Então, depois de não muito pensar, decidi o que fazer. Em frente ao banco, cujo nome não vou falar, tem dois orelhões, um colado no outro, decidi, então, fazer aquela velha brincadeira de olhar para o lado e bater com a cara em algo. Claro que a galera duvidou, mesmo sabendo o que eu iria fazer. Então, lá fui eu. Apressei um pouco o espaço, respirei fundo e deixei o meu lado atriz agir. Chegando em frente ao banco, olhei para dentro dele, fingindo estar procurando alguém. Alguns passos depois, olho para frente e deixo meu corpo bater contra o orelhão. Porém, algo deu errado. Ou certo, pois a graça vem agora e é para todo mundo rir, tá, gente? Batei palmas. Ao bater levemente no orelhão... Meu Deus do céu, ele vai ao chão. Sim, porra, eu ela não tem controle da própria força. Não, Hulk. Meu Deus, é a Mulher Maravilha. Uma porrada dessa mulher. Caralho. O orelhão é um fato inédito na história de Alguma Coisa que eu nunca vi alguém. Por favor, se alguém já derrubou um orelhão e está ouvindo nesse exato momento, dê um retorno. A gente precisa unir essas pessoas. Eu vou continuar o e-mail dela. Há a possibilidade dos parafusos lá no Pará serem fracos, né? Dá um crédito. Pode ser. Mas é bom no normalzinho com ela. Paraenses, né? Paraenses de plantão paraenses. Saberão responder. Exatamente. São os repetentes. São os repetentes, gente. Os orelhões de seu estado. Como ninguém. Os orelhões de seu estado são presos com cola ou com parafusos? Ou a Estela é forte para cacete? Fica a pergunta no ar. A Estela, gente, é magrinha. Pra quem nunca viu a Sally, ela é magrinha, mas ela deve ter uma força, assim. Eu recebi um reporte aqui que ela faz um show que ela rasga páginas amarelas, que ela rasga catálogo. Meu Deus! Enfim, vou continuar o e-mail dela, gente. A turma que tava atrás dela começou a gargalhar loucamente, lógico, porque não é todo dia que alguém tira um orelhão do lugar, né? Não, e Metrópolis já... é toda hora. que coincidentemente é da onde ela veio, né? Então ela já prestes a cair na gargalhada grupal. Nossa, isso suou forte, né? Gargalhada grupal. Ah, é uma rodinha que cheira gás do riso. Calma, não é nada demais. ela ouve uma senhora falar: coitada, ela deve ter machucado. Não dava pra parar por aí, não é? Coloquei as duas mãos na cabeça e fingi estar doendo muito. Passei pelo ponto de mototáxi onde a senhora estava e, não aguentando mais, caí na gargalhada. Olhei pra trás e todos olhando pra mim. Risos. Risos. Risos. Enfim. Ela colocou pra gente dar risada nessa parte. É. Valeu, Estela. Agora lembrei da risada do Chaves. É. Parece cachorro, né, cara? A risada. É um muxoxo, né? Oh, oh, oh, oh. É possível que vocês não vejam graça nisso. Pera, como assim? Quem não vai achar graça? E alguém? Uma menina magrinha derrubando um orelhão com a cara. Depredando patrimônio público. Com a cara. Esse é o grande X da questão. Bom, você ri pra caramba quando você se lembra disso. Eu também rirei muito quando me lembrar. Provavelmente amanhã eu acordar, vou falar: puta que o pariu, eu já fiz muita coisa na vida, mas a Célia arrancou um orelhão na cabeçada, entendeu? Isso não é pra qualquer um, tem que ter um troféu pra isso. Enfim, no outro dia o orelhão não estava mais lá. Então ela manda aqui pra gente o parabéns pelo podcast. Muito obrigado, agradecidos. Agradecidos. É muito bom. Vamos agradecer. Uma salva de palmas pra mostrar a porta do circo. Mulher maravilha do Alguma Coisa Cast. Tá muito bom, eu também concordo. E continuem propagando, né? Continuem falando pros amiguinhos ouvirem o cast, que tá muito legal. Sucesso pra vocês, pra nós no caso, né? E pra você, obrigado, também, Célio. Tudo de bom, um beijo e um abraço. E vamos deixar aqui um disclaimer: não destruam orelhões, é crime municipal. Gente, não façam isso. Com a não cara, colaborem pra extinção dos orelhões. Bom, vou ler o comentário do Igor Weger Castro, aqui no blog, né? Ele comentou no blog. Ele falou assim: ótimo cast, adorei. Agora posso dizer que a frase "grandes chances de dar merda, capitão" é perfeito pra qualquer ocasião. Principalmente nesse fim de ano. Isso já, você já escreveu na porta do quarto, né? Você já acorda, olha e fala: grande chance de dar merda, capitão. É o lema do dia. E eu fui pra praia de moto com a minha mulher, cara. Quando eu tava voltando com ela, furou o pneu traseiro. Motoqueiro! Motoqueiro, porra! Furou o pneu traseiro, a gente tava subindo a serra. Tenho certeza que antes da gente chegar na serra, a gente passou por alguém que falou: grande chance de dar merda, capitão. Chance de dar 3 merda. 3 horas da manhã, uma chuva do caralho. Esses dois subindo a serra. Pô, deu 3 chutes no vaso, né? Falou: grande chance de dar merda. Naquele momento aconteceu uma explosão e o pneu estourou. É, caso sério. As pessoas não medem as consequências. Aí ele manda vocês aqui, ó. Vocês acham que não vai acontecer? Aí ele manda aqui: agora quero desejar um bom Natal e um ótimo ano novo pra todo mundo. Vou torcer pra que Alguma Coisa Cast venha com o pé na porta e tapa na cara em 2014. É nóis, cara. 2014 tamo aí. Também torcemos. Muito obrigado pelos votos. Agradecemos muito. E de coração, e pra derrubar a porta, nós vamos chamar a Estela. A Estela, com certeza. Com a cabeça. Estela Mão de Fada vem aí derrubar a porta. Estela Mão de Fada, caralho. Prepare-se agora pra ouvir esse bordão em todos os casts. Adorei, gente, adorei. Me chamem mais vezes pra ler e-mails, adoro. Eu venho desejar a vocês um feliz ano novo, um próspero ano novo, cheio de realizações. Que a gente continue, assim, unido, que a gente continue fazendo Alguma Coisa Cast, porque é muito legal estar com o pessoal, dividir as nossas histórias, poder dar risada junto e levar, assim, pelo menos um pouquinho de alegria para vocês que ouvem também. Então, muito obrigado por vocês ouvirem o cast e um próspero ano novo para todo mundo. Aqui é o Govanon e eu e a equipe do Alguma Coisa Cast desejamos um 2014 fenomenal para vocês que nos ouvem, para vocês que nos aguentam, ok? E muito dinheiro, um bom plano de saúde, muitos amores, ou aquele grande amor, e um 2014 fora de série para todos vocês que nos ouvem. Ah, galera, aqui é o Febrino e veio desejar um feliz ano novo pra vocês, um feliz e próspero, e que tudo que vocês programem se realize no ano que vem aí, projetos e etc. E que o Alguma Coisa Cast continue também. Porque é um barato a gente gravar e dar risada, a gente edita e vocês comentando agora, mandando e-mails, fica mais legal ainda. Que agora tem a participação de vocês, então acaba ficando mais engraçado ainda, né? Tem mais material, fora o que a gente já fala e a gente gosta muito de fazer. Então é isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo e até 2014. Aê, muito bem, muito bem. Vamos sair agora da parte feliz e vamos pros piores erros da humanidade. Errou feio, errou rude. Vamos lá, pedagogia moderna. Como assim? Polêmica. É graças a ela que nós temos pessoas cada vez mais imbecis caminhando sobre a face da Terra. É graças a ela que a gente recebe e-mail repleto de erro de português que torna algo indecifrável. É graças a ela que nós temos garçons que não sabem passar a droga num troco. Só reclama quando você dá grudido. Sério mesmo, o que que acontece? A pedagogia moderna, ela evoluiu, tá? Ela começou num movimento nos anos 50, 60. Ela evoluiu até chegar esse monstro incontrolável que nós temos dentro do sistema de ensino. Alunos que têm todas as chances do mundo até acertarem. Nós temos pessoas que não sabem ler e passam de ano. Se elas não passarem, vai fazer um grande mal à sua autoestima e elas abandonarão a escola. Nós temos livros didáticos cada vez mais idiotas, sabe? Antes nós tínhamos uma predominância de mais textos em proporções figuras. Se você olhar hoje um livro didático, ele parece um álbum de fotos. Verdade. Então, verdade. Sério. Então, as escolas de hoje viraram fábricas de faxineiros de McDonald's, sabe? É complicado. Porra, é tétrico. Você pode ver até naquele do fazendo já propaganda, pé na porta, gaveta na cara, porra, o português daquela gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, a gente pensa que é um fenômeno brasileiro, não é, é um fenômeno ocidental. É o americano fazendo esse tipo de cagada, o europeu ocidental fazendo esse tipo de cagada, é o latino-americano fazendo esse tipo de cagada. Agora vai ver se o coreano tá lá fazendo esse tipo de cagada. Vai ver se o chinês tá fazendo. É um fenômeno ocidental. Tadinha de nossas crianças, não podem ficar reprovadas. Tadinhas de nossas crianças, não podem ser repreendidas. Agora toma aí uma sociedade de animais. Pra você, no futuro, tirar uma unha encravada, você vai ter que ir lá pra Coreia. Que não vai ter médico. Não vai ter médico. E aí junta isso que o governo falou com essa parte do sistema educacional em si, que é uma merda, né, cara? O Luan, o Avatar, que participa aqui do Alguma Coisa Cast, postou no Facebook esses dias uma carta que a direção de uma escola enviou pros professores, e na carta dizia quantos alunos eles podiam reprovar e quantos eles não podiam e quantos eles tinham que reprovar. Os caras trabalham com uma porcentagem, olha, sabe? A gente não pode reprovar, por exemplo, tem 40 alunos, a gente não pode reprovar 4. A gente tem que reprovar só 3, sabe? Mesmo isso, que o cara não saiba nada. Isso, tem que ser menos nada. De 10%. E é terrível, é algo terrível, sabe? Porque foi um compromisso firmado pelo Fernando Henrique Cardoso na época que o FMI vinha aqui, e aí tinha reuniões do FMI, aí saía assim o Fernando Henrique mancando e saía o cara do FMI levantando a barguilha, sabe? Aí num desses acordos que nós pedimos 44 bilhões de dólares, acho que foi durante a crise russa, nós firmamos que teríamos que ter 98% das crianças na escola. Só que o cara enfiou todo mundo na escola e sabe-se Deus sob que condições. Então a gente tem sala de aula com 50, 60 alunos. É impossível aprender sobre esse tipo de pressão. Antes era o seguinte, o cara reprovava, porra, a escola não é pra mim, eu vou aqui fazer um supletivo e depois vou tentar o comércio. Não, agora a escola parte do princípio que todo mundo vai ser médico. Ô Romano, mas fica bonito na estatística, né? A hora que o governo fala que é todo mundo tá na escola, que tá todo mundo lá. Tá aprovado, né? É a mesma coisa que falar que o brasileiro come em média dois frangos por mês, entendeu? Tem um brasileiro que come dois e tem um que come nenhum. Tem um que come nenhum e tem um que come quatro. Exatamente. Isso. Números enganam, é. Num país onde a presidente quer ser chamada de presidenta, né, cara? A educação tá zoada. O fenômeno ocidental, você vê americanos tá que não sabe apontar a China no mapa. É verdade, a China aqui, o americano médio, aí ele aponta pro Canadá. Não, tem vários vídeos, assim, de pessoal na TV e os caras não sabem onde ficam a grande parte dos estados deles, assim, e apontam uns absurdos, assim, nos Estados Unidos. O sistema educacional norte-americano, ele é terrível. Porra, como é que você consegue explicar, por exemplo, Adam Sandler? É o sistema educacional deles que tá afundado. Exatamente, cara. Isso faz um tempo, porque você assiste, sei lá, Matilda, por exemplo, é um dos filmes da minha infância, assim, meus filmes favoritos, cara. A Matilda é sensacional. Você vê, ela tá cercada de idiotas. A Matilda quer ler e o pai dela, tipo, não quer deixar ela ler. Ela tem que ficar na sala assistindo televisão, reality shows ridículos, programa de auditório. E a Matilda fica puta, tá ligado? Porque ela quer ler, ela não quer ver TV de americano idiota. Tinha um desejo dos americanos, começo da independência, né, americana, que era o desejo de ser diferente da Inglaterra. Costumes, tudo, sabe? Manias. Eles conseguiram, cara. Hoje em dia eles são diferentes, só que eles são tudo zoados, né? Errou feio, errou rude. Bom, o meu primeiro erro da humanidade aí, eu vou apontar a Inquisição, que na verdade, Inquisição, esse termo, se relaciona com várias instituições, né, que eram dedicadas a suprimir a heresia, relacionado principalmente com a Igreja Católica, mas a gente teve também algumas igrejas protestantes, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, que utilizaram da Inquisição também. Estados Unidos também. Isso, exatamente. E tentavam, inclusive, combater o sincretismo, né, de grupos religiosos. Mas o que ficou mais conhecido realmente foi a Inquisição Espanhola, não aquela do Monty Python. E a Inquisição Portuguesa mesmo, que chegou até aqui no Brasil. E o que eu queria falar da Inquisição, todo mundo acho que sabe muito bem, né? Na verdade, ela veio até a década de 60, ainda existia na Igreja Católica, esse termo de Inquisição, com esse nome, até que o Papa Paulo VI modificou, e hoje em dia ela existe ainda, mas ela está focada mais na parte de proibição de livros ou de filmes, esse tipo de coisa, a gente sempre vê, né? É alguns países que a igreja proíbe algum filme, né? Recomenda que os católicos não assistam aquele filme, esse tipo de coisa, né? É o Tribunal de Defesa da Doutrina da Fé, é de onde saiu o cardeal Ratzinger. Isso, exatamente. E aí a gente começa a entender um pouco da postura que ele tinha, né? O antigo Bento, né? Mas assim, na Idade Média, realmente, que a coisa pegava mesmo. E, cara, é terrível a questão de você não ter a liberdade, como a gente sabe, de não poder questionar nada. Isso que eu acho que é o pior da Inquisição, assim. Independente do que ela fazia, das torturas, das mortes, eu acho que o problema central era o que ela limitava, né? A liberdade de expressão e, principalmente, o crescimento científico. A gente sabe das histórias do Galileu, né? Do Copérnico. E, assim, foi um entrave muito grande pro desenvolvimento científico naquela época, né? Então, pra mim, assim, a Inquisição foi uma das piores coisas que a humanidade já fez, porque travou o crescimento da humanidade tecnológico, científico, filosófico, cultural, tudo isso durante muito tempo, né? Foi um período muito grande que a gente teve de entrave, realmente. Então, eu volto na Inquisição por isso aí. E uma parada que a Inquisição cultivava era a ignorância, né, cara? É o cara não poder saber coisas que eles não quisessem que você soubesse, né? Tem um filme que, pra mim, tem uma mensagem muito foda sobre isso, que é aquele filme A Vila. Não sei se vocês assistiram. Sim. Aquilo ali, cara, é Inquisição pura. É pessoas tentando limitar o conhecimento das outras e colocar alguma coisa que não existe, né? Algum tipo de medo no coração das pessoas ali e prender o pessoal naquele círculo, sabe? Pô, você vai ficar aqui, você não vai sair, não pode sair. A Inquisição nada mais é do que isso. Prender o cara num círculo onde ele não pode falar de tal coisa, ele não pode saber mais do que os caras estão ali dispostos a deixar ele saber. E é aquele negócio, é cultivar a ignorância, né, cara? Prender ele numa fronteira que nem mesmo existe, né? É porque a Igreja Católica, na Idade Média, ela queria alcançar e alcançou o monopólio do conhecimento, tanto científico quanto filosófico. Sim, sim. Ou seja, porque dentro da Igreja Católica você podia manipular esses livros de uma forma até, de certa forma, livre, tá? Você podia copiar esses livros e tal, que eram guardados a sete chaves. Agora, você divulgar esse conhecimento fora da tutela católica era um crime mortal. Uhum. Se eu tiver uma visão diferente do que eles têm, tá errado. Agora, não pense que também isso aí é um monopólio do cristianismo, porque o próprio islamismo teve seus momentos de inquisição durante a Idade Média. Que a gente pensa assim, a religião dos químicos, né? Os alquimistas, uhum, grandes químicos eram muçulmanos. Mas você tem, por exemplo, a tomada de Alexandria por muçulmanos, e o xeque do lugar perguntou ao sultão o que deveria fazer com os livros que restaram da biblioteca de Alexandria, e a resposta foi simplesmente: olha, não são livros que divulgam o Islã, então nós vamos queimá-los. E se forem livros que concordam com o Islã, são redundantes com o Alcorão, então pode queimar da mesma forma. Caramba, olha isso. Nossa, meu, puta coisa. Nossa, que absurdo. Você começa a fuçar na história do mundo, cara, começa a dar ânsia. É verdade, cara. E assim, você fica pensando, né, cara, imagina se não tivesse ocorrido esse período, ou por exemplo, o Govanon falou, né, em Alexandria, cara, como que a gente estaria com um conhecimento, um desenvolvimento científico, tecnológico muito mais avançado, porque se perdeu muita coisa, né, nessa época, ficou tudo parado. Pô, cara, muita coisa, né? Até a gente tem um exemplo do povo celta, né? Os romanos queimaram a cultura dos caras, da história do mundo. Pouco se sabe dos caras, né, meu? A Inquisição tava tentando fazer isso, tava tentando queimar outras culturas, né? E a supressão de outras religiões. A Europa era salpicada de várias culturas diferentes. Então houve uma padronização forçada, sabe? Houve uma padronização católica forçada. Mas a mesma coisa acontece aqui na América Latina, principalmente no Brasil, com as tribos indígenas. Muita tribo foi extinta sem que a gente nem chegasse a conhecer a cultura delas, né? O que a gente conhece hoje das tribos é de uma ou outra. Né? Exatamente, a gente nem conhece, sim, não tem nem conhecimento que tinha. Não, e conhece naquelas também, né? É verdade. Conhece o índio hoje que anda de calça jeans e entra na internet. Isso. Usa a camisa do Flamengo. Não, eu sou até a favor que o índio use calça jeans, entendeu? Vai forçar os caras a viver na idade da pedra pra sempre? Não, vocês são índios, estão condenados a plantar mandioca até o fim dos tempos. Aí também é sacanagem. E índio tá condenado a usar a camisa do Flamengo também, eu nunca vi. Short cana longa. Errou feio, errou rude. Um dos piores erros da humanidade, na minha opinião, foi a lobotomia, cara. E não só a lobotomia, como a lobotomia sem controle. Porque, pra quem não sabe o que é lobotomia, vou explicar aqui por cima. Facada no peito. A operação em si, operação é uma forma educada de chamar a lobotomia. Ela começava com um choque elétrico pra deixar a pessoa inconsciente. Em alguns casos, porque na grande maioria dos casos não tinha nem isso, não tinha anestesia, não tinha nada. Era parada brutal mesmo, era assépsia o negócio, sabe? Chega lá, o cara não tem anestesia, não tem nada, e você realiza o procedimento. Depois que dava esse choque, com a ajuda de um martelo, o médico introduzia um quebra-gelo no globo ocular da pessoa até atingir o interior do crânio. quem não sabe o que é um quebra-gelo, é como se fosse uma agulha de crochê. Sabe aquela agulha bem longa? Tipo que tem uma pontinha. Patinha. Isso. E aí o cara colocava no globo ocular e dava uma marretada. Essa parada entrava lá dentro do crânio e chegava lá no cérebro da pessoa. Quando chegava lá no cérebro, ela atingia ligações lá que juntavam lobo frontal e muitas regiões do cérebro. E lá, essa varetinha, ela cortava essas ligações. Aí você pensa, nossa, né? Lá no cérebro, não sei o que, só que não tinha como o cara saber se ele tava fazendo de maneira certa. Porque você não tinha um raio-x, você não tinha nada. Você tava acertando. É, você fechava o olho e batia. E é o que Deus quiser. É. E eles usavam muito isso pra pacientes que eram agressivos, sabe? E nos manicômios, o cara tava agressivo, ele fazia essa técnica, o cara ficava um vegetal. Ficava andando assim, igual um fantasma, sabe? Ficava calminho. É, quando andava, né? Se não atingia outro. É, quando andava. E ficava debilóide o cara, entendeu? E outra, foram realizadas mais de 70 mil lobotomias. Dessas 70 mil, 15 mil pessoas morreram na hora. Você imagina a cena, cara, de uma pessoa morrendo na hora com a cirurgia dessa. Nossa. Cara, é tenso. É tenso mesmo. E familiares pediam essas cirurgias, né, cara? Familiares ali com uma pessoa muito agitada, porque não tem só louco no manicômio, né, cara? Tem louco em muita casa por aí. E aí a família pedia, né, cara? Essa cirurgia, o médico ia lá na casa, você viu que o negócio é tão zoado que o médico ia lá na casa da pessoa, sem anestesia, sem nada, botava o cara a cabeça pra cima, metia esse picador de gelo no olho do cara e pém, batia com o martelo. E aí, você imagina, fazendo isso, todo mundo ali olhando e o cara morre. Puta, devia ser uma merda, cara, pra família. Né? Dependendo do caráter da família, até um alívio, né? Exatamente. Mas a família, né, botava confiança no médico porque tinha aquela coisa que é uma técnica, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Confiava cegamente. Isso, exatamente. É. Ele não tinha ideia que o médico não sabia exatamente o que ele ia atingir, o risco que não, tinha. Não sabia, né? Nada, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Nossa, eu tenho vontade de chegar nessa época em que a galera fazia lobotomia. Chegar pro cidadão, né? Pro médico. Imagina eu fazendo aspas com os dedos. Cirurgião. Chegar pra ele falar assim, moço, deixa eu te explicar aqui um negocinho assim, ó. Gente com transtorno psiquiátrico, você pode tentar conversar, sabe? Você consegue conversar com a pessoa, tratar ela com carinho, tratar ela bem, quem sabe ela possa corresponder, né? Às suas vontades. É. Não. Vamos enfiar um picador de gelo na sua cabeça, que você é um filho da puta. Não merece eu perder o meu tempo pra conversar com você, entendeu? E uma das propagandas deles era que estava adequando a pessoa à vida social. Cara, a pessoa virava um zumbi, cara. Que vida social é essa? Ridículo, cara. Ridículo. Ela começou a cair, né? Começou a sua decadência e a lobotomia quando ela começou a atingir pessoas da alta sociedade. Vocês lembram do presidente Kennedy, né? Uhum. A irmã dele, a Rosemary Kennedy, ela foi submetida à lobotomia. E ela virou um zumbizão ferrado. E a família começou a esconder ela da sociedade, sabe? Da mídia. Deu um maior problema. Quando ela começou a atingir essa galera de classes altas, né? Aí o nego começou a se perguntar, opa, será que ela é boa mesmo? Será que é tão segura assim? É, porque enquanto tá pegando no pobre, né, cara, ninguém tá nem aí. Ah, é o cara ali que não tem condições, né, meu? Vai lá, paga uma lobotomia. O cara chegava no lobotomóvel, que era o carrinho dele lá, e em um dia chegava a fazer 20 lobotomias pela cidade. Isso. Então era ridículo o negócio, sabe? Mas aí quando começou a chegar na galera... Era sogueiro, né? Era, cara, era zoado. Ele não tinha formação, não tinha... O nome do cidadão é Walter Freeman. E ele não tinha formação como médico nem nada. Ele era simplesmente um curioso. Caraca. O que só agrava, cara, o problema. Era simplesmente um retardado. Mas teve um português que também foi um grande propagador, né? Agora me escapou o nome. O nome dele é Egas Moniz. Egas Moniz. Ele foi um grande propagador da lobotomia na Europa. Exatamente. Ele desenvolveu em 1936 a técnica. E o Freeman foi lá e pegou a técnica dele e saiu espalhando por aí, né, cara? Fazendo no lobotomóvel, né? Foi o que deixou acessível, entre aspas. E um grande fator da lobotomia, que eu acho que caracteriza ela como um grande erro, foi a falta de aproveitamento. Muitas técnicas antigas aí, de medicina e tal, foram se adaptando e hoje em dia você tem um aproveitamento, sabe? Na lobotomia você não tem aproveitamento. comportamento nenhum. Você não aprendeu nada. Você não mapeou o cérebro. Nada com isso. É, você ela não conseguiu... evoluiu pra nenhum outro tipo de procedimento, né? Exatamente. Não melhorou nada. Foi uma coisa que chegou, fez um grande mal e sumiu, sabe? Não deixou nada de bom. Não deixou uma informação, sabe? Não deixou nada, cara. Só chegou, matou um monte de gente, deixou um monte de gente aí zumbizão e acabou. É, só serviu pra falar assim, ó, gente, não faça isso, tá bom? Isso aqui, ó, como não fazer uma cirurgia. Pronto, serviu pra isso. Pega naquela frase do Einstein, né? Se algum idiota tá fazendo alguma coisa idiota no mundo, não se preocupe, se ele não estivesse fazendo, amanhã ou depois ia aparecer um idiota que ia fazer a mesma coisa. Então foi bom esse cara já fazer isso aí. Fazer logo, acabar logo, né, com isso. E só pra indicar um filme aí também, então, já que estamos indicando filmes hoje, mas a técnica parece, a princípio, menos agressiva, mas é uma forma de lobotomia também, a que passa o personagem principal do Laranja Mecânica, né? Tem umas técnicas bastante agressivas dele pra controle e pra adequação dele, né? Social, assim, é bem, bem interessante no filme, uhum. No final. É, e filme também tem aquele... acho que Sucker Punch o nome, é isso? É, a menina passa... Por... Se eu não me engano, acho que também tem Garota Interrompida. Eu acho que não é bem, não é bem lobotomia, não. Uhum. Mas ela passa por um tratamento psiquiátrico agressivíssimo. Esse filme Sucker Punch, eu lembro até hoje que eu vi com a minha esposa. E a primeira cena do filme é o cara chegando pra fazer a lobotomia na garota, né? Uma loirinha. É. E aí rola aquele filme maluco, né? Quentin Tarantino total. E aí no final, repete essa cena. E quando acabou o filme, minha mulher ficou meio assim, ué, mas não sei o que. Eu falei, cara, pelo menos em meu entendimento, foi o seguinte, ela foi lobotomizada. Ela foi lobotomizada e todo aquele filme, toda aquela história, aquele monte de coisa maluca, de fantasia, tá passando na cabeça dela. Porque ela já foi lobotomizada. A primeira cena não mostra, mas mostra o cara chegando. Então, ela foi lobotomizada ali. Ela já tá completamente desligada do mundo real, sabe? Eu creio que não é bem assim. Eu acho que ali, no início, ela foi levada pra instituição. Então, hospício. Ele não mostra, mas ele deixa subentendido, entendeu? É igual o filme Eu Sou a Lenda. Ele deixa subentendido uma briga entre ciência e religião. Ele não fala em nenhum momento, mas ele deixa isso no final, quando a menina chega lá e fala que foi Deus que mandou ela pra lá. Só que se não fosse o cara que era um cientista, não tinha feito aquela cura, né? Isso eu falando do filme. Então ele bota um conflito ali entre ciência e religião e ele também não fala isso explicitamente. No Sucker Punch, eu acho que rola muito isso. Ele não fala explicitamente, mas, cara, se você prestar atenção, você vê que tem essa parada. Parece que ela foi lobotomizada no início e toda aquela loucura passou na cabeça dela. Que tanto no final ela tá completamente, sabe, vazia. Ela tá vagando. Você falando de lobotomia, essas coisas, eu lembrei de um filme nacional que eu gosto muito, que mostra o quão precário é o sistema, assim, que trata pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Uhum. Que é que nem o Covanon, é tranca eles aí e vamos embora, né? É mais ou menos isso que eles sabem. Calma aí, é que nem o Covanon falou. não. Esse Android é foda. É um filme chamado Bicho de Sete Cabeças. Sim, e, muito bom. Que é bom. A história, né, de um garoto que ele... ele curte acender uma vela, né? E aí... e aí a família dele descobre. E é aquela família... como eu falei, é aquela família que não sabe conversar, né? E falou, descobri que meu filho tá fumando maconha. Vamos internar ele num hospital psiquiátrico. Onde, sei lá, ele vai ser trancado junto com um cara que esfaqueou a mãe, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E aí ele chega, ele é um adolescente normal, assim, ele é um pouco rebelde, ele picha a rua e não sei o quê. Só que quando ele é levado pra esse hospital psiquiátrico e ele começa a conviver só com aquele tipo de pessoa, ele chega lá normal, ele enlouquece lá dentro. O sistema psiquiátrico não cura, ele só piora. Ele chega lá normal, só que ele fica loucaço. Tanto é que se você assistir, você vê depois, quando a família dele tira ele, vai tentar colocar ele na sociedade de novo, ela não consegue, porque ele enlouqueceu. Tipo, era pra ter curado ele, mas ele não tinha o que ser curado. Ele só enlouqueceu, cara. É horrível. Tem no YouTube. É uma lobotomia mais demorada essa daí, né? O cara vai virar um zumbi depois de meses. A lobotomia, em 3 minutos, ele virava um zumbi. Errou feio, errou rude. Bom, começar então falando, né, da internet. Polêmica. Internet. Pra mim, assim, né, a internet é o céu e o inferno no mesmo lugar, tudo junto e misturado. Porque nunca inventaram uma coisa tão boa e uma coisa tão ruim. Porque o ser humano, ele é assim, né, ele não sabe usar. Te dá uma coisa maravilhosa, só que sempre tem um jeito de cagar, né? Porque se não tivesse, não seria uma invenção humana. Tudo nosso tem um jeito ótimo, né? E um jeito merda. Não, que moderado, que isso. E assim, né? A internet, ao mesmo tempo que ela é sensacional, essa coisa do conhecimento, tá tudo ali pra você, na sua cara, tá? Todas as enciclopédias, elas estão ali ao seu alcance. Tá tudo ao seu alcance, só que as pessoas não conseguem usar da forma que deveria ser usada. Ela virou um amontoado de idiota, fazendo coisa idiota, achando legal e passando pra outras pessoas ficarem idiotas. E aí, quando o mundo viu ser idiota era legal... Se propagou pela internet, cara. Tem uma coisa que... Eu acho que nem precisa da internet, não, cara. Se eu for aqui na esquina, eu vou me irritar, tenho certeza. Pode ter certeza que esse cara que vai te irritar tem internet em casa. Internet, cara. Uma coisa que eu vejo muito, cara, na internet, é o falso conhecimento. Como tá tudo muito fácil, o acesso à informação é muito fácil, a pessoa dá 2 cliques ali, lê o primeiro parágrafo da Wikipédia e ela acha que ela já sabe tudo sobre o assunto. Exatamente, esse é o falso conhecimento. E aí quando passa, por exemplo, você tá conversando com uma pessoa sobre religião, aí você fala do zoroastrismo, o cara vai lá no Wikipedia e descobre o que é isso em 5 minutos, em 2 minutos. Ele vê a informação e ele conversa com você legal. Passou uma semana, se você perguntar alguma coisa, o cara não sabe, o cara não lembra. Esse é um falso conhecimento, sabe? O cara não aprende nada. Ele vê a informação ali e ele já acha que, eu já sei disso, agora eu sei. Ele só reproduz. Exatamente, cara. Ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas vocês sabiam que esse fenômeno se reproduzia com livros, na época pré-internet? Cara, um amigo meu fala uma coisa, a posse de um bom livro muitas vezes substitui a necessidade de lê-lo. Uma pessoa que comprava tal livro e não lia, ela já considerava que sabia sobre aquele assunto. É verdade. Nossa, que loucura. É. Isso que tem isso. E acho que esse comportamento, ele foi ampliado na internet. Pro fenômeno internet. Não, e isso, na verdade, o acesso à informação é muito grande, né? Então, a pessoa consegue ter acesso a alguma informação, mesmo que seja bem rasa, sobre qualquer assunto, e muitas vezes ela não sabe se aquela informação tá correta, realmente, se aquilo procede, porque qualquer um coloca o que quiser na internet também, né? É bem isso. O próprio Wikipedia, acho que não é confirmada. Isso é muito bom, mas é feito pelos usuários. Você entra lá e escreve um artigo, quem corrigir, corrige, quem não corrigir, não corrige. E eu vi uma matéria muito tempo atrás na TV, que não lembro qual foi o programa, fizeram uma matéria com médicos. E chegaram a um número X, tipo uma porcentagem X lá, que era alta, não vou lembrar agora, de médicos que acessavam o Wikipedia buscando informações, cara, pra tratamento, pra doença, caramba. Falei, puta que pariu. Ah, então é por isso que tudo eles dizem que é virose, né? É por isso. Você pode chegar com uma faca nas costas e ele vai falar que é virose. É um Google Doctor, né? É isso que os nossos médicos fazem hoje em dia. Errou feio, errou rude. Ascensão e continuidade do movimento hippie. Terrível. Inicialmente foi muito bonito, inicialmente foi muito colorido. Boa parte do rock and roll, como a gente conhece, vem do movimento hippie. Sim, eu reconheço. Mas, cara, tudo bem, contribuiu. Vamos desarmar as barracas, vamos vestir roupas normais e voltar a trabalhar? Numa boa, botar. acabou isso, porque olha só, me desculpa, eu vou falar aqui nomes de músicos que eu admiro. Vocês acham que o Jimi Hendrix ficava lá de movimento hippie? Vocês acham? Você vê o Jimi Hendrix na lama? Em qualquer momento, você pega e vê o Woodstock inteira. Você em algum momento vê o Jimi Hendrix entrando na lama? Em algum momento você vê o Joe Cocker entrando na lama? Você vê lá, ele estocando pra caralho, cantando pra cacete, porra, tomando drogas que nem sabe, macaco de laboratório. Perfeito, perfeito. Agora você vê algum desses entrando na lama? Não vê, cara. Não vê, porque eles sabem o que é bom. Aí você tem a continuidade, aí você tem vários ex-hippies inseridos na nossa sociedade, que aí inserem pedagogia moderna, insere uma nova educação para as crianças, e aí o mundo tá cagado que tá. Aí você vê essa gente vendendo miçanga na rua, você vê essa gente vendendo narguilê de lâmpada, você vê essa gente vendendo boneco de Durepox, entendeu? Dizendo, querendo me convencer que um gnomo em cima de um cogumelo é arte. Você tá sendo muito agressivo. Não, eu tô sendo normal, amigo. Eu tô aqui vendo aqui meu trabalho, minha vida e tal. Essa gente não superou 1960. Não superou a década de 60, cara. 1960, get over it. Superem, cara. Eu duvido. Eu acho que a única personalidade da época que aderiu ao movimento hippie foi a Janis Joplin. Ótima cantora. Sim. Ótima intérprete. Divina. Mas morreu afogada. Mas durante a sua vida hippie, deu por ser gay? Eu sou um tipo meio bissexual. Olha aí. Meio da galera no Woodstock. Segundo, ela tava lá embaixo. Ela desceu pra lama. Segundo o próprio ser gay, ele teve que tirar um biscoito Maria das costas dela pra poder continuar comendo. Se eu não me engano, que cagada. Mulher linda e tal, uma voz maravilhosa, mas movimento hippie. Cara, movimento hippie é ótimo na música. E só. Não, essa coisa desceu pra sociedade, que agora a gente tem um movimento politicamente correto. A gente não pode mais chamar cego de cego. A gente não pode mais nada. E eu acho que, sabe, na minha modesta opinião, é graças a essa galera que pulou na lama na década de 60. A melhor coisa que o movimento hippie deixou pra gente foi aquela van maneira do Scooby-Doo, né, cara? Mr. Machine. Governão, você sabe qual é a diferença do Scooby-Doo pra Janis Joplin? Qual? Um come biscoito de maisena e outro come biscoito pra cachorro, só isso. Chorei. Errou feio, errou rude. Olha, vindo mais ou menos da mesma época aí do Govanon, do movimento hippie, eu vou trazer um piores erros da humanidade aqui pro Brasil e vou com a ditadura militar aqui. A ditadura militar foi um movimento que começou aí em 1964 e durou até 1985, e quando derrubaram o presidente João Goulart. E a gente teve aí o auge da ditadura militar, da repressão com os atos institucionais, né? Os AI, principalmente o AI 5 de 68, que durou 70 anos, né, até 78, esse ato. E quando a gente tinha realmente, a gente não tinha nenhuma liberdade de expressão, de nada, que eu acho que é o básico do ser humano, né, é a liberdade de se expressar, de pôr as suas ideias, seja elas quais forem. E assim, era muito violento realmente, a gente não tinha, né, a censura, a questão da arte, tudo era muito reprimido. E o meu pai, ele tava no quartel, no serviço militar obrigatório, em 66. Então foi logo depois da instauração do regime militar. E ele fala realmente que ele via algumas coisas muito absurdas assim no quartel, e era numa cidade do interior do estado do Rio, não era nas grandes capitais, mas mesmo assim ele fala que toda semana, várias vezes durante a semana, eram várias pessoas presas e levadas lá para apanhar, exatamente porque estavam apenas conversando ou falando, querendo se pôr contra aquele regime, né? E ele fala realmente que a coisa era bastante complicada. Ele, como era baixinho, ele nunca foi escalado pra ser um dos caras que batiam nesse pessoal. Mas aqueles soldados que eram maiores, mais fortes, eram os escalados pra bater no pessoal que ia preso, né? Então, assim, a ditadura militar foi realmente bastante complicada. Sim, foi muito porque foi uma não só uma era de censura, mas uma era muito brutal, né? Foi um regime que se instaurou pela brutalidade. É, exatamente. E foi uma coisa que... Foi um movimento militar que mudou a história do país, né, cara? Não foi uma coisinha... foi tantos... Não, foi uma coisa que mudou tudo. Cultura, a música, cinema, sabe? Qualquer coisa. Foi um movimento tão traumático para a sociedade brasileira que nós vivemos sobre esses ecos até hoje. Isso, com logo certeza. Logo depois da redemocratização, foram feitas leis tão brandas contra criminosos, porque muitos dos políticos que voltaram e escreveram a Constituição de 88, eles sofreram na mão da polícia, eles sofreram na mão do exército, nas prisões, nos calabouços. Então, sob esse trauma, eles escreveram leis muito brandas hoje que são utilizadas contra bandidos comuns, que não são presos políticos. E outra coisa, criou-se um medo tão grande de repressão, de uma repressão cultural, que houve uma abertura muito grande e muito rápida nos valores culturais brasileiros. Por exemplo, aí eu vou ter que falar dos meus gostos pessoais, tá? Mas que eu considero música de baixa qualidade. Você teve a ascensão de ritmos sexualizados como o Tchan, música baiana, como o funk, que você falava assim: olha, isso aqui não presta, isso aqui é uma porcaria e tal. Não, você está sendo repressor, isso aí é cultura brasileira, você está sendo repressor. E aí evocava aquele momento de brutalidade, de censura brutal, para você defender qualquer porcaria. Hoje em dia nós temos leis muito brandas contra criminosos que foram feitas sob o medo do retorno dos militares. A Constituição de 88, ela foi feita sobre a égide do medo dos caras voltarem e terminar com a festa. Então olha só, se a gente for preso, olha só, tem habeas corpus, tem isso, tem aquilo outro, tem, sabe, prisão relaxada e tal, e que hoje essas benesses são utilizadas pela criminalidade. O Jô Soares deu um exemplo uma vez que eu achei muito interessante. Ele disse que a ditadura militar era um elástico que puxava o Brasil para a ordem e a bagunça. Então tinha um elástico no meio, a ordem na esquerda e a bagunça liberal na direita, né? A ditadura militar puxava para a esquerda, puxava para a ordem e puxou o país todo, só que era um elástico. Então quando arrebentou lá na frente, todo mundo foi jogado para a bagunça de uma vez só. E é isso que o governo falou, de coisas como é o Tchan e etc. Era tudo muito proibido. Daqui a pouco era tudo muito permitido. E aí nessa que era tudo muito liberado. Tudo muito liberado. Aí virou bagunça, né, cara? E o brasileiro não soube o que fazer com tanta liberdade. Haja vista, nós temos eleito o Collor, sabe? Exato. E boa parte do parlamento que ainda tá aí 20 anos depois. Ah, vem isso mesmo. E outra coisa também, nessa época aí, a polícia tava mais preocupada, lógico, né, com a questão do governo mesmo, em combater as pessoas que estavam contra o regime e não em combater o crime em si, né? O que deixou a gente muito tempo aí sem ter algumas políticas realmente cientes para combate à organização do crime. E é um dos motivos do crime que a gente tem hoje, né? Essa organização tão grande assim. Sim, sem dúvida. Porque a mesma criminalidade, claro, mantendo as devidas proporções, o mesmo nível de corrupção e criminalidade que nós temos hoje, existia naquela época, só que não era mostrado nos jornais. Isso, exato. E não que quando tinha ditadura militar tudo era correto, não, tinha coisa errada. Tinha, também, só que era, né, escondido. É, o próprio Ari Toledo diz que ele fazia essas piadas pesadas dele e tal, e na época da ditadura ele fazia piada com dois agentes da polícia do exército. Então era uma parada que tava limitando pra caramba, mas tinha, né, essa coisa da bagunça e tal. Inclusive ele fala que teve uma vez que ele foi fazer uma piada e os caras estavam lá, atrás deles, né? E ele estava louco pra fazer a piada, e a piada era pesadíssima, e ele pegou e virou pra galera, botou o violão dele do lado, levantou e falou assim: bom, eu sei que eu vou sair preso, mas tal, tal, tal, não sei o que, não sei o que. E fez a piada. Envolvia o governo, e o povo rachou o bico pra caralho. E na mesma hora os caras já cataram ele pelos braços, levaram embora, deram uma surra nele lá e deixaram ele num beco lá. Nossa, cara. Outra história aí, a minha professora de história, quando eu tava na quinta série, ela contava pra gente que nessa época, né, tinham várias pessoas do governo, e isso era explícito, que iam nas escolas e ficavam ouvindo o que os professores estavam falando em aula, principalmente os professores de história, né? E aí surgiu a disciplina de moral e cívica, né? Várias disciplinas aí que eram uma forma de manipular realmente a população. Eu vou falar uma coisa muito controversa, mas como professor, deveria voltar, claro, remodelada do jeito de hoje, moral e cívica, porque você vê hoje gente que não sabe cantar uma droga no hino, você vê a gente que não sabe se portar durante um hasteamento de bandeira, sabe? Você também falar que o regime militar só trouxe, claro, ele trouxe muito mais coisas ruins. Por exemplo, antes do regime militar ser instaurado, a porcentagem do PIB, né, na educação era de 20 e poucos%, hoje são de 12. Alguém corrija-me se eu estiver errado. São pequenas coisinhas que até são legais do que o movimento, o regime militar trouxe, que foi a moral cívica, que porra, de alguma forma ensinava aquela pessoa a ter algum tipo de civilização, né, algum tipo de... Sim. De civismo, né? Vamos colocar assim. É claro, hoje eu acho que deveria ter um retorno, sim. Mas, né, com alguns ajustes para a sociedade moderna. Ah, com certeza. De gente civilizada, só que tudo repreendido não serve pra porra nenhuma, né? Pois é. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Um dos piores erros da humanidade, cara, foi o clorofluorcarbono, conhecido como CFC. Ele era utilizado no começo como refrigerador, né, cara, em aparelhos de geladeira. Muita gente fala disso, só pensa em geladeira. Ele era usado também em geladeira, mas ele era usado em ar-condicionado, ele era usado em alguns remédios, naqueles sprays, sabe? Nessas latinhas de tinta, né? Aerosol? É, latinhas propelentes de aerosol. E outra coisa, ele era usado muito naquele borrifador. Não sei se vocês lembram, aquele borrifador que você puxava e empurrava assim um cano, parecia uma bomba de bicicleta. Ah, sim, sim. Chamado de Flicks. Isso, cara. Ali, a composição daquilo era 90% CFC e 10% o produto que tava ali dentro. Olha o tanto de CFC que essa porra jogava por aí. E o grande problema dele, né, cara, e a gente tá sofrendo até hoje aí, foi a camada de ozônio, cara, que durante 50 anos ele foi destruindo a camada de ozônio e ninguém nem fazia ideia do que ele estava fazendo. E em 1974, numa expedição antártica, o pessoal descobriu, né, cara, o tamanho do rombo que ele estava fazendo. Eu tenho um dado aqui muito interessante e assustador, que em 1974 o buraco tinha 30 milhões de quilômetros quadrados. E de lá pra cá ele quase dobrou de tamanho. Pequeno. E aí com isso veio toda a parte dos mares do sol, né, cara? O que não tava vindo filtrado e tal. E morreram muitas espécies de algas. Com ela, morreram muitas espécies de peixes. Porque a alga é uma parada muito sensível, né, cara? Ao ambiente e tudo mais. E existiam espécies de peixes que só comiam determinado tipo de alga. Então aquela alga foi extinta. Não tem mais, sabe? Então aquela alga acabando, o peixe não tinha mais o que comer, cara. E aí o peixe... Sem falar na pequena função que ela tem, que assim, eu acho que quase ninguém usa, que é o oxigênio que a gente respira, a maioria dele é proveniente das algas, não das árvores. É isso, né? Pequena função básica, a gente nem precisa dela, não. Deixa a alga morrer, ninguém respira. E teve um aumento crescente de doenças de câncer de pele, cara. De 1950 até 1990, teve um aumento crescente, sabe? Como se fosse uma coisa que ninguém tava entendendo o que tava acontecendo e tava aumentando o número de câncer de pele e ninguém tava entendendo nada, né, cara? E aí quando descobriram já era tarde demais, a gente sofre com isso aí até hoje. Nesse calorão, daqui a pouco é um frio maldito, daqui a pouco é calor, no mesmo dia é frio e quente, chove, não sei o quê. É, porque o clima ele tem um equilíbrio bem fino, né? Qualquer coisa que você pega e mude drasticamente, né? Porque vamos colocar que 50 anos é um espaço muito curto em termos de história história natural, né? São segundos, né? E qualquer coisa que você mude muito... num lugar que tem milhões de anos. Pois é, muito drasticamente. Então você muda muito rapidamente, né? Então até o planeta se ajustar aquilo, até o clima planetário, vai um tempo muito grande, né? E a atmosfera é o que a gente menos conhece, como funciona, quais são as relações e a gente alterando um ponto, o que vai ter de reflexo isso. A atmosfera, a gente sabe muito pouco ainda dela até hoje. Né? Sim, sim. E, inclusive, ele não é banido. Tem gente que pensa que ele tá banido. Não tá banido. Ele vai ser banido aqui no Brasil. Olha que absurdo, cara. Em 2040. Hoje eles tentaram dar uma amenizada aí no clorofluorcarbono, que tem hoje o hidroclorofluorcarbono. Nada mais é do que você pegar uma coisa ruim, um veneno, e colocar um pouco d'água pra dar uma dissolvida. É basicamente diluída, isso, né? Dá uma diluída. E dizem que não refrigera o mesmo, e poucas empresas utilizam esse, cara. Então o CFC tá rolando por aí e abrindo a camada de ozônio cada vez mais. O problema desse hidro CFC é que você precisa de mais energia elétrica para bombear ele. Que ele é um gás, ele é um reagente menos forte, né? Menos concentrado. Uhum. E você precisa de mais energia elétrica, o que você vai acabar gerando aquecimento global de qualquer forma. Errou feio, errou rude. Outro erro, né, que eu acho que todo mundo concorda, né, pelo menos deveria concordar, foi a criação da bomba atômica, né, que eu não vou nem entrar em questões políticas, nem nada disso. Eu vou falar da criação simplesmente de uma arma de destruição tão, assim, é inacreditável, que eu não tenho nem palavras, porque é uma arma, já é uma parada ruim. Porque quando eu fui pegar esse tópico, eu pensei, eu vou falar a pólvora. Só que a pólvora é muito de boa. O que, que é a pólvora perto de uma bomba atômica? Uhum. Tipo, os caras, eles não... É a humanidade, né? Ela não se contenta em criar uma arma. Ela tem que criar uma arma que mata uma galera de uma vez só. Então, tipo, você... Com a pólvora, você ainda escolhe quem você tá matando. Tipo, ah, vou atirar naquele cara ali, porque aquele cara é o que merece. A bomba atômica não, joga. Se tiver sua tia ali, se tiver o próximo Einstein da humanidade, qualquer coisa, vai morrer. Li a Arte da Guerra aí há pouco tempo, e lá tem uma frase do general que é sensacional, né? Que ele diz, você tem que dar ao seu inimigo o benefício da dúvida. Do cara pensar, será que vale a pena eu lutar contra esse cara? O cara vai ver a galera toda morrendo lá durante a batalha, e ele vai ter esse benefício da dúvida. Tanto que na China antiga, tinha muito essa parada de mudar de lado, sabe? O inimigo vira aliado, e o cara da outra dinastia... Né? Com a bomba atômica, você não tem esse benefício, cara. Porque não dá nem tempo do cara pensar em se arrepender. Você não tem a redenção, né? Não, que você arrepender. Não tem essa. E aí o ser humano, ele sobe uma categoria na estupidez, né? Porque já era errado você ir pra guerra e atirar em desconhecidos. Agora imagina você chegar numa cidade e jogar uma bomba em desconhecido. Quem tá ali no meio da guerra, no fogo cruzado, foi ali, sabe que tá ali, a família sabe que tá ali, o cara sabe que ele tá na guerra, ele foi já pensando que ele vai morrer. Agora, se jogar uma bomba em cima da galera, ela não tá esperando aquilo. Não é aquilo, e tem uma parada da bomba atômica que é interessante também, que é o genocídio, né, cara? Na história do mundo, a gente teve vários casos de genocídio, né? Genocídio é um massacre de uma galera enorme, né? Muita gente ali sendo morta ao mesmo tempo. Só que genocídio, a gente tinha alguns casos. A gente tinha ataques bem-sucedidos de guerra. Em alguns casos na história, pouquíssimos casos, tinha o genocídio, né? Que era você massacrar um povo completo. Com a bomba atômica, todos os ataques são genocídio, cara. Eu só vou contar uma coisa aqui, que, assim, a bomba atômica, eu acho que ela é bem aquela coisa do como o ser humano utiliza uma invenção ou uma descoberta, né? É um símbolo. E assim, a descoberta da fusão nuclear, da fissão nuclear, isso é uma descoberta muito importante e que tem várias utilizações muito boas pra gente. Simples. Isso, exatamente. E a gente vê é como o ser humano utiliza aquilo pra um fim totalmente errado, né? Lembrando que além da questão ética, do genocídio, tudo, a bomba nuclear, ela causa uma reação em cadeia que ninguém tem controle, ninguém sabe quando vai parar, se vai parar, né? Então, dependendo da capacidade dela, ela pode destruir o planeta inteiro, queimar tudo, né? Ela pode queimar a atmosfera inteira. Exatamente. Então, assim, é criar uma coisa que pode, no final, estar exterminando todo mundo, sabe? Utilizar essa tecnologia para um fim que não tem lógica, né? Ah. É, mas já que foi feito, né? Vamos guardá-las bem guardadinhas. Vem que os aliens chegam aí mais mal intencionados, né? Se eu sou presidente, pouso ali na Casa Branca, ali na Pensilvânia 1600, viemos em paz. Ah, vieram, né? Já, sabe, apertando o botão que nem Decathlon. Apertar o botão vermelho de boas-vindas aqui. Errou feio, errou rude. Tratado de Versalhes. Acabada a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se rendeu, mesmo estando em posição de negociar uma paz melhor, né? Ela assina armistício junto à França e os países, né, os países aliados da Tríplice, e a Alemanha se submete a condições humilhantes impostas pelo Tratado de Versalhes, que os franceses estavam em movimento de revanchismo, ok? Naquela época do armistício, o presidente americano Woodrow Wilson botou 14 pontos, que era uma paz honrada para a Alemanha. Ó, vocês vão fazer isso, tem dívida de guerra, mas a gente não vai cobrar muito, vocês vão ter que desmobilizar forças armadas, mas ainda a ponto de vocês terem alguma. E a França, não. Se Deus precisou de 10 mandamentos, o Woodrow Wilson precisa de 14, nada disso. Vamos botar a Alemanha humilhada e avacalhada perante o mundo, né? E houve diversas medidas, né, para a Alemanha, punitivas e não medidas de paz. Houve medidas punitivas à Alemanha, de não poder ter exército algum, de não ter blindados no exército que sobrou, não poder construir navio, não poder construir submarino, ter que entregar as duas regiões mais ricas de minério da Alemanha de novo para a França, que era a Alsácia e Lorena. Ou seja, levou a Alemanha à bancarrota. Terreno mais do que fértil, um senhorzinho austríaco, bigode esquisito, emo, chega lá, deixou campo fértil, deixou um terreno de ódio, né? Semeou o ódio, e esse Adolf Hitler chegou e conseguiu movimentar toda aquela desgraça que o Tratado de Versalhes deixou em legado à Alemanha. Ele conseguiu transformar aquela miséria toda em força pro povo alemão fazer as piores atrocidades possíveis, né? Exatamente. Tudo em movimento de revanche. O que parece, né, que era um acordo de paz pra pôr fim à guerra, na verdade era bem isso que o governador falou. Eles queriam era acabar com a Alemanha, deixar humilhada perante a humanidade. Exatamente, virou um acordo de humilhação. Deixou isso, o povo alemão extremamente ressentido, e se eles não podiam ir lá contra os franceses, né, já que os franceses venceram a guerra, né, junto com seus aliados, um inimigo interno que estava colaborando com os inimigos externos. E quem era o inimigo da vez? Eram os judeus, que pagaram o pato. Esses franceses, viu, cara, a gente viu uma coisa bem parecida. Pelo menos nessa parte de, eu tô de birra, eu quero me vingar de fulano, tô com revanchismo. Na própria Guerra da Independência Americana, né, cara? Os franceses se envolveram na parada por birra mesmo, por revanchismo contra a Inglaterra, né? Ah, tem um cara ali que é aquela parada. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, cara? Nossa. Franceses. E só um adendo, é que nessa que o governador falou realmente desses movimentos contra os judeus, isso aí existia, né, esse antissemitismo espalhado na Europa em vários outros países além da Alemanha, só que ganhou força na Alemanha exatamente pela forma como o povo sofria e estava realmente destruído, e aí acabou chegando na ascensão do Hitler. Nem os romanos que inventaram, né, o antissemitismo praticamente, o antissemitismo de Estado, eles exterminaram, claro, proporcionalmente tanto quanto os alemães. Eles pra diáspora, olha, vocês não vão mais morar em Israel, e espalhem-se no mundo e vivam como dá. Isso foi o a criação, né, do antissemitismo de Estado, como prática de Estado. E não foi tão pesada, né? E olha que né, não foi tão pesado quanto o antissemitismo do Estado alemão. Não, o Tratado de Versalhes foi uma série de condições impostas à Alemanha que levaram ela a uma condição de um país que pediu paz e estava em condições de negociar como o único culpado da Primeira Guerra Mundial. Em primeiro lugar, a Alemanha teve que admitir que foi a única culpada. Ela teve que abrir mão das suas principais zonas econômicas de mineração, que é a Alsácia e Lorena, que são duas regiões que estavam em litígio pelo menos há 1000 anos, tá? Se você for remontar, você chega a Carlos Magno. Ela teve que desarmar o seu exército, ou seja, o exército alemão passou a ser uma mera polícia um pouco mais bem equipada. Era um exército que não podia ter mais blindados. Era uma marinha que não podia mais construir navios de tal tamanho, de um certo tamanho para cima. Ou seja, você acaba com o orgulho de um povo inteiro, tá? Eles não podem. Todas as grandes indústrias alemãs tiveram que ser indústrias, que eu digo tecnologia, né, industrial alemã, teve que ser entregue aos países vencedores, tanto que, para você ter uma noção da quantidade de tecnologia que foi entregue, nessa época o Brasil estava do lado dos vencedores, tá? E nós ganhamos de bandeja uma empresa chamada Lloyd Brasileiro, que era uma empresa naval alemã instalada aqui no Brasil e que nela tinha tecnologia para construirmos submarinos. Tanto que hoje nós somos um dos 16 únicos países que tem conhecimento para construir esse tipo de navio, graças à participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. E a aquisição, né, foi dada ao Brasil, a Lloyd Brasileira, assim como indenização de guerra, né? Toma aí para vocês tecnologia de construir submarino. Gente, porra, depois aí rolou, o mérito, né? Que a gente estudou pra caralho, só pra vocês. É, coisa que não é dita pelas nossas tias de história, né? Não, a gente venceu a Primeira Guerra Mundial, e ajudamos e ficou nisso mesmo, ganhamos a indenização, não. A gente ganhou a Lloyd Brasileira, que ela era instalada aqui na Praça 15 do Rio de Janeiro, e o submarino, esse último submarino, o Ticuna, ele foi construído nas antigas instalações, né? Claro, hoje modernizadas, do Lloyd, pela Marinha do Brasil. E a Alemanha, ela saiu tão humilhada desse tratado, tão empobrecida, porque ela teve que entregar as principais fontes econômicas à França, como indenização de guerra, e outra, era uma indenização de guerra impagável, em dinheiro, sabe? Que gerou hiperinflação na Alemanha, gerou uma pobreza generalizada com um povo que não estava tão acostumado assim com a pobreza. A hiperinflação mesmo, tem uma imagem muito marcante, é um homem ou uma criança com um carrinho, desses carrinhos de construção, um carrinho de mão, né, lotado de dinheiro, até a borda, assim, até em cima, tipo, muito, muito, muito dinheiro mesmo, quilos e quilos de dinheiro pra comprar 100 gramas de manteiga. Pão. Exatamente. Mas era bem nesse pé, crianças fazendo pipa com o marco alemão, ou seja, virou uma avacalhação. Fazendo pilhazinho, virou tipo castelinho, tem uma foto dessa também. Virou um tratado pra avacalhar e garantir a paz. Não foi um tratado pra garantir a paz, foi um tratado pra humilhar a Alemanha, coisa que gerou um sentimento de revanchismo muito forte, e que foi que a gente pensa assim, só o antissemitismo foi a causa, né, da Segunda Guerra Mundial. Não, foi as condições humilhantes que a Alemanha foi impostas à Alemanha, e que o próprio presidente americano, Woodrow Wilson, ele já estava vendo de antemão, isso vai gerar um sentimento de revolta entre o povo alemão. É, um exagero. Grande chance da merda, capitão. Sim, e outra. E aí você tem, durante esse tempo de miséria do povo alemão, você tem a ascensão econômica do judeu, porque o judeu, ele gera uma economia paralela. Naquela época ele tinha esse procedimento, já que ele não podia ter terras, ele não podia investir no país, então ele tinha uma economia paralela. Então ele começou a comprar a massa falida alemã. Houve a ascensão econômica dos judeus, e o Hitler usou essa ascensão econômica judaica dentro da Alemanha, usou a miséria alemã para instilar um instinto de vingança, instilar um instinto de revolta e chegar ao poder, e fez o que fez na Segunda Guerra Mundial. Verdade. Pegando então um gancho aí, eu vou pro meu terceiro grande erro, que são os campos de concentração da Segunda Guerra, né? Lembrando que os campos de concentração existem em várias outras situações, né? No governo stalinista existia, hoje em dia na Coreia do Norte ainda existem. No Brasil, exatamente. Mas os campos de concentração da Alemanha, né, a gente sabe que ali aconteceram as maiores atrocidades possíveis e imagináveis, e é o que deu origem, né, aos tratados de guerra depois em 49, que até controlam as condições do campo de concentração, né? Mas ali a gente teve, né, as pessoas, não só a morte, mas o que eu acho que causa uma comoção e assim assusta mais eram as experiências que os cientistas alemães faziam, né, de abrir o cérebro de uma pessoa e ir testando, tirava uma parte e via o que acontecia com a pessoa, esse tipo de coisa. Que, de uma certa forma, isso levou a um grande desenvolvimento e um grande aumento do conhecimento que a gente tinha, né, durante a Segunda Guerra, através destes testes. E aí eu acho que a gente chega num ponto de um questionamento da ciência de até que ponto os meios justificam os fins, né? Os fins justificam os meios, aliás. Porque, assim, teve realmente um grande desenvolvimento científico e de conhecimento de medicina, né, de várias tecnologias, de química, muita coisa desenvolveu nessa época, através desses testes e dos alemães. Mas, aquele será que... médico obcecado por gêmeos, né? Isso. Tirava o sangue de um gêmeo e injetava no outro. Não, entre outras membros, coisas, costuravam no cortar outro. Cortar membros e costurar no outro, isso. Isso, exato. Ah, alguns testes de resistência à temperatura baixa eram feitos também de forma monstruosa. Eram feitas nos soldados soviéticos capturados. Ah, isso, exato. Devemos nos lembrar também... Colocar a pessoa embaixo da água e ver quanto tempo um ser humano conseguia aguentar. Devemos nos lembrar também que, além dos campos de concentração alemães, havia os campos de concentração japoneses na China. E atrocidades iguais ou até piores eram feitas contra chineses e coreanos, irmaneses, por aí vai. E outra coisa, durante a Segunda Guerra, nós tivemos nossos campos de concentração, sim, para guardar membros proeminentes da cultura japonesa, da etnia japonesa, da etnia italiana, sabe? Aqueles italianos mais conservadores politicamente. Sim, sim. E outra, é graças aos campos de concentração brasileiros que hoje nós temos o pastel japonês, que é chamado de pastel chinês. Em São Paulo, os japoneses faziam os pastéis, né? E na época, os inspetores, né, da polícia do Getúlio Vargas, vocês aí são japoneses, não sei o que, não, a gente é chinês. Olha só. A gente vende até pastel, olha aqui. Ou seja, eles mudaram a culinária pra poder se disfarçar de chineses. Sim, sim. Eu conheci um senhor que ficou cativo, cara. Ele ficou cativo durante a Segunda Guerra Mundial, acredita? Caramba. Cara, ele era um moleque. E ele falou que colocaram ele numa gaiola e que não cabia um porco na gaiola. E ele ficou ali 3 meses nessa gaiola. Nossa. Ele falou que quando ele levantou, ele não sabia andar. E atrás do joelho dele, né? Na dobra que a gente tem aqui no joelho, embaixo da coxa, tinha se formado um ninho de pulgas do tamanho do punho dele. Caramba. De tanto tempo que ele ficou ali parado, cara. E ele morava aqui onde eu moro e ele contou isso pra gente quando a gente tava na escola. Ele foi lá dar uma palestra e foi sinistro, cara. Guerra não é... imaginar, né? Uma coisa dessa, né, meu? Guerra não é bonita, cara, em nenhum aspecto. Eu queria indicar aí dessa parte dos campos de concentração um filmaço que é A Lista de Schindler. E, cara, o final da Lista de Schindler, depois mesmo, o pós-crédito, né, tem o começa a tocar a música e aparece sempre os atores que interpretaram algumas pessoas que passaram por aquilo no campo de concentração, daquela história, e a pessoa que passou por aquilo junto. Então, cara, é um soco no estômago, porque a gente vê foto, a gente vê isso em filme, mas ali você tá vendo a pessoa e sabe exatamente o que ela passou naquele campo de concentração, porque você assistiu o filme. E, cara, é terrível. Esse final da Lista de Schindler é um soco no estômago, um choque de realidade de que isso aqui não é só cinema, sabe? Isso aconteceu mesmo. O que entristece é que hoje práticas parecidas são exercidas do governo de Israel sobre os palestinos. Parece que não aprenderam nada com isso. Sim, sabe? E me dá muito. Uma entender. Humanidade sendo humanidade. No final, aí, nesse final do que o Arira tá falando, tem uma coisa muito legal lá também, que o filho de um cara que morreu nos campos de concentração interpretou o cara ali no filme, cara. Isso aí eu achei, puta que pariu, muito foda. Ah, é verdade, verdade. Isso é um soco na cara, velho. Isso é um soco na cara. Agora, tem outros filmes muito bons de campo de concentração, hein? A gente vê aquele menino do pijama listrado, é interessante. Sim, excelente, também. Excelente mesmo. É, A Vida é ficção. Bela. É, A Vida é Bela. Outro filme, um filme de ficção mesmo, que é o Nação do Medo, que o que seria do mundo se a Alemanha tivesse a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração seriam um segredo, porque quem descobriu mesmo, havia notícias sobre os campos de concentração, mas quem mostrou pro mundo mesmo foram as tropas soviéticas que chegaram antes, né? Isso, exatamente. Eles chegaram antes pela parte oriental da Alemanha, que era onde estava concentrada boa parte, né, dos campos de concentração, e foram eles que mostraram, escancararam pro mundo. E o Nação do Medo gira em torno disso. Possível, em 1964, do Kennedy, porque a Guerra Fria seria entre a Alemanha e Estados Unidos, né? Entre o Kennedy e o Hitler já velho. Olha aí, legal. É, e uma repórter junto com o oficial da SS, tentam provar que aqui o Holocausto aconteceu. Porque não tinha mais judeu no mundo, praticamente. Uhum. Eles conseguiram o intento dele. Uma coisa que eu achava assustadora, cara, era quando eles, lá em, principalmente em Auschwitz, né? Eles pegavam a galera e eles falavam, ó, a gente tem um trem aqui que parte pra X lugar e vocês vão sair daqui e vão pra lá, só que vocês vão de porções em porções. Então quando eles iam, entre aspas, mandar a galera pra esses trens, pra ir pra esse outro lugar, pra ficar numa boa, né, pra sair dos campos, eles falavam, vocês vão tomar uma chuveirada coletiva e de lá todo mundo, nossa, se troca, certo, e já entra no trem, né, cara? E eles iam, na verdade, pras câmaras de gás, né? E lá, inclusive, na entrada, cada um ganhava uma toalha e um sabonete. E era tanta gente que, olha, quando eles entravam dentro do galpão, os soldados pediam pra eles erguerem os braços, cara, pra caber mais gente. Então era zoado demais o negócio. E aí, na hora que abria lá, né, cara, a válvula e começava a vir o gás, o caralho, o povo gritando, morrendo, mas lá fora tava tudo de boa, né, cara? Eles tiravam os corpos, o resto das pessoas que estavam, né, ali nos campos não sabia nada e falava, ah, o pessoal foi pra lá, então. E aí, com essa, eles mantinham meio que uma falsa ilusão, né, cara, em Auschwitz. Por isso que quando os russos descobriram a porra toda, ficou aquela, né, caramba, como assim, meu? Ninguém tá sabendo disso e tal. Existem algumas pessoas que dizem que nem o Hitler sabia, mas aí eu acho que já é fantasia demais. Não, porque foi aprovado por ele. Ah. A solução final, ele participou ativamente da invenção, né, da solução final. Uhum. Todas as Pera, eu vou treinar com o áudio fechado, eu vou vir falar certo. Ai, Cuba, não. Pedagogia moderna. Ai, caramba. Eu não consigo falar. Não, enrola a língua, cara, enrola a língua.